que me sinto traído por ele. Não vou negar, tô morrendo de ciúme dele. Se é pra chorar, a gente chora. É José Valdo Cheiro e Júnior Clube. É sucesso. Meu patrão, Givanildo do Lagamar, aquele abraço. Tamo junto, meu garoto. Me cegou e eu não vi que você namorava outra alguém. Hoje estou me mordendo em ciúmes porque você pertence a ele. Sei que o outro da história sou eu, mas agora me sinto traído. Você vai me dar mais um beijo e voltar para os braços daquele bandido. O que vou fazer com seu coração dividido? Eu amo você e vai ter que largar seu marido. Você diz que ele te ama, diz que ele te dá segurança e que eu só te juro amor na cama. E que eu só te juro amor na cama. Ciúmes dele. Não vou negar que me sinto traído por ele. Não vou negar, tô morrendo de ciúmes dele. Oh, paixão. Aquele abraço especial, meu vereador Pentagovila. Obrigado, rapaz. Dividido, eu amo você e vai ter que largar seu marido. Você diz que ele te ama, diz que ele te dá segurança e que eu só te juro amor na cama. E que eu só te juro amor na cama. Me sinto traído por ele. Não vou negar, tô morrendo de ciúmes dele. Não vou negar que me sinto traído por ele. Não vou negar, tô morrendo.